2196, Costa. Positivo, 2109. 2109. Avante direto pelo novamente, 2138. JV 38 3ABC até 2000 pés, ajuste 095. 2000 pés, 1015 estados. Bom pouso. Jesus está sempre, muito obrigado, amigo. Bom trabalho. Azul 4076, desça para 2000 pés, para o time Tono 095. Reduz a velocidade para 1809. Informe no localizador Azul 4076. 2.180, retorno para 356, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Ajuste na 095. 615, se escuta, 6356. Sol de 45, passa nível 150. Chama agora o centro Recife, frequência 125, corrigindo 125, 1 até 13325, boa viagem. Para o TAC 3295, está com 5 na bobola, deu 3,50, cadê? Vou chamar o solo, 1209. Vou o 19, minha vez. 1209. Usar o TAC, pode estar 19. Vive Alfa, chame na Juliette. Alfa vai chamar na Juliette, gol 962. Chame a 2193. Taxi 139 a bordo com 6 horas e 45. Chame 2213, táxi via 4 Índia, foto de espera da 10, torre 1895. Cuidado o táxi, 010. Quatro e dois no meio, retoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 350, limitado localizador. Proa esquerda, 350, limitado pelo bloco da 32 no meio. 2-1-6, até desça para 3.000 pés, está o time 1-0, 1-5. 3.000 pés, 1-0, 1-5, está o time 2-1-6. Controle, Victor, Eco-Vitor, desça para 4.000 pés, Victor, Eco-Vitor. 4.000 pés, Victor, Eco-Vitor. 1-0, limite a magnética, 1-3-0 de cima. 2-1-0, indicado pela 1-3-0 de cima. Ativo, tem um tráfego à sua frente, 8 milhas, passando na posição duna no momento. Autorizado ILS. Autorizado ILS. Repete a aproximação, chame agora a tua, 10896, coitão, 10895, bom pouso. 10895, obrigado, senhor. Eu sigo aqui o gate 9, via Juliette. Juliette para o 09, observando a passagem ao colega da Oscar. O... nós 6-5-6, direita, 1-2-1, decimal 1, solo 1-5. Da direita, 2-1-1, muito obrigado, até mais tarde. Pode esperar, tá, 3-2-9. Boa tarde, azul 4076, passou externo, visual. Passou. 4076, continua com informação, ajuste no 0, 1 no 5. 0 no 5. É sim, o 4076 foi autorizado, ajuste no 0, vento 1, 0 graus, no 0 mais, tá? Polivado, 4076. Na 6356, táxi via Alfa e Juliette para posição remota 1 no 4 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, 6356. Proa da rotatória, visual visual corado, Romeu Golf Vita. Vitor, controle. Para 1500, na prova da rotatória, reporta na visual, Romeu 5. 3216, nesta prova, autorizado a interceptar o localizador. Edson 3216. Controle G32. Prossiga. Tem alguém atrás, para fundo do Giro? Tem aqui na nave do canto. Depois dessa nave, tem mais alguém? Vou rodar para o lado sua. Ah, porque se eu arremeter curva à esquerda, eu vou até o Simbra só e eu faço outra aproximação e arremeto e prossigo. Não preciso fazer a aproximação toda desde dura, não. Ok, então, só vai fazer esse procedimento. Ah, essa eu vou cumprir o procedimento, se você autorizar, eu arremeto curva esquerda para o norte e aguardo ali para poder ingressar na final a partir de Simbra. Novamente, é o suficiente também. Eu tenho um tráfego 13 milhas atrás. Tem condições? Acho que vai ficar apertado. Ele passa e depois eu entro, pode ser? Tomativo. Quanto para 1500 para visual com o campo, o radar vai fechar. Meu conflito, isso é para mim, Sérgio. Meu conflito. Para mim, Sérgio, vai fechar. Arremetido, se eu mantenho a proa 101, eu tenho tráfego no setor norte a 2000 e é autorizado para 1000. Assim que a gente livrar em altitude, socorro à esquerda. Então mantenha a proa até 1010, aguardando a vetoração, o G3. Negativo. Caso negativo, pela minha avaliação aqui, a asa direita vai ficar próxima da APU do Airbus da Chanel. Romeu Golf Vita. Passando para mim, pai. Romeu Golf Vita. A aeronave da Avianca já taxiou um pouquinho mais à frente, está autorizado, 4463. Olá. Está livre completar o ILS X-Ray da 10, o TAP32 no momento? Positivo, mantenha o localizador, aguardo o transferência de comunicações, aguardo para a descida para 2000 pés, tá? 32 no momento. Azul, azul, 4076. É 1211. 1211, graças. G38 na escuta? G38 na escuta? Azul, 4076. Boa tarde, azul 4076, livre táxi, via Alfa, e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, azul 4076. Para a sequenciamento, mas até a presente proa. Mas até a presente proa, Vitor, vai com Vitor. 63 é o solo. A aeronave da Chanel taxiou um pouco à frente e já deixou espaço suficiente aí para o seu horário usar o pushback padrão. Aí. O 5 está livre, ILS? Autorizado, ILS. 7, está 32 uma vez. Vítor, Eco Vítor, desça para 3000 pés. Nível 10, Vitor é com Vitor. Para a possibilidade para 1-0 e explorando a IMA. Presente, Nick 360 pela esquerda, depois detectando o final da manchete para gerar base para 1-0. Sim, está presente 360 pela esquerda, o Roberto Vitor. 4000, azul 2725. Azul 2725, reduz a velocidade para 200. 200, 2725. Vitor, eco Vitor. Curva à esquerda, proa 160, nessa proa autorizada interceptar o localizador. Esquerda proa 160, vai interceptar o localizador, Vitor Eco, Vitor. Tando Tassers 216 no ILS. Afirmo. Completa a informação, chame o cliente, deve ter 295, tá bom. Vitor Eco, Vitor, deixa para 2010, informe no curso do localizador, Vitor Eco, Vitor. 2010, informará no curso do lote, Vitor Eco, Vitor. 38, sobreturação com curva à esquerda na proa norte, limite 5 milhas. Norte, limitada a 5 milhas, vem. Dima, tira. 7. Tem o tráfego em espera visual no setor norte, aproximadamente ali na final da pista 17, mantendo 1.003. 360, Romero. 132, Romero, na escuta da torre. Dois nomes, acho que o telefone. Aeronave da companhia liberar o pátio, sem ingressar. Sim, é o 2407. Salvador, é o 3216, estabilizado ILS-XJ na 10 com a pista vista. 3216, tráfego avistado, ajuste na 05, uso autorizado, pista na 0, vento no 40 graus. Uno nós, tráfego à esquerda, mantém a espera aproximadamente 3 milhas da cabeceira na zero, não interfere. 7 de repouso, tá, 3216. Aproximativa, ele vai puxar por com mais pra gente passar, vamos aguardar. Limitado pela radial 300 do VR Salvador. Direita 245, limitado pela radial 300, do Rio em Salvador, 2785. Inicia o novo 360, o poste é interceptado. Paciente, tem como fazer essa separação, voltar e pousar no 97. Esse tráfego está na posição do ano. Está de pouso, valeu, Gonfito. Próximo, Gonfito. O da esquerda continuando com o estudo serial não interferirá, a projeção retaguarda. 7-3-2-1-6. 18, completo de curva esquerda, proa 270, limite permanente. 270, limitado pela 130 de Zebra. Primativo. Tu precede 2 milhas do NDB Zebra. Vento na 30 graus e não ando mais. Roda 307, eu vou feito, baixa a travada. Cinco, só para informação, mais um pouso para essa decolagem, ok? Yeah, 4463, está livre o táxi à direita, seguindo o Airbus da Chanel. E após 14.1895. O Azul 4076, assim que era a nave da Azul liberar o pátio, a companhia, siga com o gate 1. Após a liberação da aeronave da companhia, Azul 4076. Manda o T32 no meio, livrou. T32 no meio, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette, 32 no meio. 00, limitado pelo localizador. Esquerda 200, azul 2725. 2725, qual é a velocidade de cada? 200. Quer reduzir para 190 mais? Afirmo. Através do gate 612. Esquerda pro 250, limite permanece. Esquerda 250, ele está pela 130 de esquerda. Esquerda, trem. 3895, condições de alinhamento e decolagem imediata, assim que autorizado. Tá 3895? Em condições de alinhamento e decolagem imediato, sim, autorizado. Lima sempre pronto para decolagem imediata, 3895. Além, Matheus, 3895. Vitor Eco Vitor, solo de 2000, vai para parte 3. Afirmativo, parte 3. Olivar, 121 no 1 no solo. 21 no 1 no solo, obrigado. Tá com o Victor, tá com o pátio 3, está autorizado, se aquilo. Pátio. Além da quadra, 329. Bom dia, torre 6213, hoje não é ponto de espera, ponto em funções de aliagem imediato. Gente, mantém o ponto de espera, 6213. Manter o ponto de espera, 6213. Vai passar pelo localizador. Certo. Negócio fixa a guarda, através de medulha. Coisa no meio, portão é 03. Tá ok, 03, fica 32 no meio. Seguindo o trajeto completo esquerda, pro 140 em forma estabilizada. Forma estabilizada, jeito correto. Depois de aproximação, eu informo iniciando o procedimento de aproximação perdida. Confirme. Autorizado o ILS, informo iniciando o procedimento de aproximação perdida. É a possibilidade de colar nessa saída já para ponto seguro? Já arremete, já cubra a saída já. Justamente, preciso que o senhor faça o procedimento de arremetida, que eu tenho um tráfego decolando na saída da EL, que é a que o senhor vai fazer. Até para cumprir a aproximação perdida então do ILS X-Ray. Nível para ponto seguro é o nível 100? Mas é zero. Gente, nível 100 já está autorizado. Azul 2725, curva à esquerda, proa 075, nessa proa autorizante, efeito para o localizador. Esquerda 075, autorizado o 2725, Brasil. Fica com o bastante também com o mesmo perfil de subida, mesmo perfil de saída, e porém nível inferior. Autorizado, pode seguir para 2000, então 272. Autorizado, entra para 2000 pés, informe no curso do localizador, ajusta o time, zona 0 no 5. Formará o azul 272. temporada é o Lendal, tá 3-1-3-2-5? O Dael Lida, está autorizado voar direto Lida. Direto Lida, tá 3-2-5. Está autorizado, Maceió, o nível 350, via Upper 17 até Orago, e após direto, decola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 1-20-8, transponder 5457. 0 autorizado até Maceió, decola da 10, saída Puca, transição Caju, Upper 17, Orago, DCT Maceió. 1208 controle, Salvador, 5457, transponder o voo 1864. 1864, correto, chame pushback, acionamento. Chamará, alô, portão. Quando tiver condições, autorizado a sessão nível 100 da proa da posição coral. É, depois de 2000, voa mais da presente. Pro visual, fica presente. Proa de coral, então. Primativo. Autorizado, Guarulhos, 360 nível, via Upper 10, até Piraí, após direto Umbade, intercepta Upper 44, até Pagog, a decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120-8, transponde 5466. Complete a aproximação, chame agora a tua, 118-95, bom voo. 18-95, obrigado, bom trabalho. Vou chamar minha 2-3. Correto, Globo 2067, chame e push back a acionamento. Sim. Pega na azul já uma, duas de externas, após o pouso do meio será autorizado essa decolagem, ok? Disponível no horário seguinte, galera. 735 da Azul e LS X-Ray, da 10. Com 1864 no 5, para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, 1864. Autorizado, chamar para o táxi, 1864. Os autorizados, 2735 da Azul. Alinhar e manter após o ACR. Chamar 6213. Muito obrigado. Quanto leão, feliz a pátria para 3395? 3295? Aguarde 3895. 13895, faça nível 140. Chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 10, alternando 133, decimal 25. Nível 50, chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25, boa viagem. 2590. Então podia repetir a frequência, por favor? Frequência 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. 259033, obrigado, boa tarde. Decimal 95, o controle. Agora em 19 decimal 8 e o transpondo 0155. Está autorizado o pushback acionamento e a frequência do controle agora é 119 decimal 8. Autorizado posicionamento, controle de 19 8, 2067. Vou até o meu golfo com reto cotejamento, chame a torre para decolagem. ...64, pronto para o táxi, temos 157 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, 0218, autonomia. Estou no 864, livre táxi em frente, via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. E a frequência do controle agora é 119, décima 8. Ok, Pátio, Índia, ponto de espera 1895, controle 198, voo 1864, obrigado e um bom dia. Bom dia. Fala Azul 2725, livrando na sua escuta, bom dia. Bom dia, Azul 2725, livre táxi, de Alfa e Kilo, posição 4 Lima, do Pátio 3. Alfa e Kilo, 4 Lima, 2725. Salvador Azul 4463, ponto espera de estrela na 0 pronto. Minha 3 mantém ponto espera. Lá de pouso em Porto Seguro. Zuno 545. 238, copiado, 1545. 198-6213. Controle Salvador 6213, Oceanel Decor. Xayama 2-1-3, contato radar, sua para o nível 360 via saída BL. 360 via 6213, está prova direta. Está presente, vou em Leda, o Xayama 2-1-3. Presente Leda, 360, 6213. 463, decolagem autorizada, piscina 0, vento 140 graus, 109. Decolagem, piscina 0, 463. Oi, Salvador, bom dia, gol 864, ponto 090. Pelo 864, faz a rolagem do azul, aliás, mantém piscina 0. Faz a rolagem do azul, ali mantém no 0, gol 864. 067, pronto para o táxi. Está com 177 a bordo. Perna Galeão, 4 e 15 de autonomia. O 2067, livre táxi via Pátio Índia, ponto espera da 101895. Pátio Índia, ponto espera 1895, 2067, bom dia. Azul 463, decolado espaço 1, controle 198, boa, azul 463. Meu Golf V, então prossiga. Está autorizado, Aracaju 090, via Golf 677. Decola da 10, saída Conde, controle 119 décima 8, transponder 0263. Salvador, azul 4463. Azul 4463, contato radar decolar, suba nível 180, voe direto Coral. Direto Coral 180, 4463. Tráfego interceptor a reportar, vento em Salvador 130 graus, 10 nós, corte fora do sol. Decolagem autorizada, piscina 0, vento no 40 graus, 909. Autorizado, decolagem, então no 0 para o gol 864. Então nós vamos ficar fora do solo para o Whisky 500 metros. 7, para o Whisky, aguarde transferência, do lado 4-4. Vai aguardar a transferência até uma golfe. Meu Golf Vico está firmo. Se o planejamento está correto, está livre acionar e chame táxi. Torre Salvador, muito bom dia. O gol 2067. Quanto espera pronto? 2067, a Nyama C, 0. A Lima C no 0, 2067. Então eu vou dar presente, 198 com controle. Via para nível 050, estou time, estou no 05 J. Atenção, boa tarde, autorizado nível 50 via cada mais, 11 metros da 3004. Controle em Salvador, aqui na 6213, seria possível coordenar a ponte da GEL, já que a gente ficou 30 minutos com a ponte espera aguardando? Boa, D. Qualquer pro aí que possa cortar nossa rota já está atrasado. Gente, aguarde. Muito obrigado. Controle, Papai Romeu, até o meu Golf. Até o meu Golf, qual tem intenções voa na proa de Cipuaçu? Negativo, tá? Com proa Whisky 500 pés, sobrevoo é suburbana, cidade baixa. Ok. Voa na proa da suburbana, mantendo escuta permanente até o meu Golf. Escuta permanente até o meu Golf. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 64, passa 3.500, Sapuca. Boa noite, 64, contato radar, sul planilho 350, via Puca. 350, via Puca, 1864, da GEL. Direto da GEL, 6213, ligado. 130 graus, vamos do norte. Autorizando a decolagem, então, vamos ver, vou deixar na autorizado Vitória, 340 nível, Alto Zulu 44, aerovia, decola da 10, saída da El, Leda e após direto Porto Seguro, o controle 19 decima 8 e o transponder 5477. Chame controle ilhéus na frequência 120 decima 19. Principal e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 2895. 864, passa nível 1970, chama o centro Recife, frequência 12685, alternando 12545, boa viagem. 2685, 2545, voo 1864, obrigado, bom dia. Isso, o caso esteja recebendo controle Salvador, 3 milhas da produção coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus na frequência 120.1, cheve 38. Desça para 2000 pés, estou altímetro no 04, informe no localizador, tá? 3204. 2000 pés, 14, pode voar, dona? Passando com o meu bufito autorizado, ANL, colar pista no 0, vento 1, 0 grau, vamos de baixo. A 54 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 180, serviço radar terminado, chame agora controle Ilhéus, frequência 120.1, boa viagem. Controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom feito, um abraço. Eu estou passando com o meu bom feito, eu estou na zona, passa 1400 pés. O meu bom feito, Vitor, contato o radar sul para o nível 090, vou direto Conde. 090, direto Conde, bom feito. Delta, Sony transponde 0237. 02067, baixa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternando 13325. Boa viagem. 251-3325, bom dia, obrigado. 867, posição 9. Autorizado, Gol 1867, chama táxi. Chamando o táxi, 1867. É 3804, forma o tráfego, posição de 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, a NASA Romeu 44. Entra do tráfego, posição 3804. Isso para o nível 050, vai na proa de TAP, Vitor Kilo Delta. Complete a aproximação, chama a velha torre, 10895, com pouso. 10895, Salvador, 10804, bom dia. 10804, a gente vai aproximar. Ponte Pulo 2788, boa tarde, prossiga. Está com extensão de Paulo Afonso, poderia adiantar a saída para o 2782? Afirmo, eu já tenho o plano completo aqui, o senhor está pronto para cópia? Opa, pronto para cópia, ajuda 2782. Ok, então está autorizado o Paulo Afonso, nível 170, decola da 10, saída Momo, transição frote e após direto Paulo Afonso. Controle 1-9, decimal 8 e o transporte 5516. Tem autorizado Paulo Afonso, nível 170, decolagem da 10, na saída Momo e após frote, direto Paulo Afonso. Controle 119.8, transponder 55.16, é o azul 2782. Azul 2788, correto, chame pushback e acionamento. Chamará pushback e acionamento, azul 2782. Tráfico Salvador, Chanel 6254, boa tarde, informação Oscar. Chanel 6254, boa tarde, autorizado Santos Dumont, nível 360, viou pelo 44 até a aldeia. E após, conforme o plano, a decolagem da 10, saída da El, Leda e após direto Porto Seguro, o controle 119.8 e o transponder 5512. Correto, Chané 6254, chame pushback acionamento. Chamar para o push, obrigado 6254. Tráfico 1867, pelo 174, alterna com 0331. Cable no 867, livre táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, 1895 a torre. 1895 no ponto de espera da 10 via Pátio e Índia, voo 1867. comandante, 3216, informação óbvia, autorização Fortaleza. Eita, 3216, autorizado Fortaleza, o nível 370 via Zulu 19 até Bangu e após conforme o plano. Decola da 10, saída Momo, transição Frote, controle 119 decimal 8 e o transponder 5506. Autorizado conforme, Fortaleza nível 370 via rota do plano Zulu 19 Bangu, desde via Bangu. Decola da 10, Momo Frote, aciona 506, controle 198, 3216, posição 3. A 3216, correto. Chame para o pushback acionamento. Fala Salvador, boa tarde, que está 3804, segurou. Boa tarde, está 3804, livre táxi, via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, está 3804. Salvador, bom dia, 867, próximo ao Cidadão no Hotel Pronto. 1867, 3 Daniel, eu vou lá para o sistema 0, vento no 40 graus, no 0 norte. A gente decola 867. Estamos em Tocino Delta, desça para 2.000 pés, hoje estima 0 no 4. Autorizado a LS aqui, estima 0, que passa estabilizado. Para 2.000 0 no 4, passará estabilizado, vi Tocino Delta. Oxené 6254, aguarde. Tráfego da Azul já executando o pushback no setor. Chama o controle Salvador em 119.8. Papá, Max Lete, onde eu preciso? É Papapá, Max Jet Romeo, ciente, mantenha-se condições visuais, ajuste em Salvador no 014, proteja o DCT para a Cidade Baixa, fica atento ao tráfego do Papa Romeo, Romeo Golf, que está efetuando sobrevoo 510 nas proximidades. Salvador, bom dia, Bono 867, cruza 3500. Bono 867, contato radar na decolagem, se mantém no nível de voo 360 via saída da árvore. 360, quando possível, Alefa. Bono 867, autorizado, Alefa. Bom dia, Alefa, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, a Duda 771, transfere controle dela, 19 direitinho, Mário. Azul 2771, contato radar, mantendo o nível de voo 190. Boa Mari para interceptar via chegada da Mari. Desce até o nível 050. Mari 050, 2771. Patango Vitor, Eco Vitor, está autorizado, Caruaru. É, nível 090. E a rota do plano apresentado, decolada 10, saída lotar, e aguardo a liberação do controle para prosseguir conforme o plano. O mesmo opera em 1-19, décima 8, e o transponder 5520. Você já voou visual nessa rota? Gente, chame para o acionamento, o cotejamento está correto. Pronto? Autorizado e chame táxi, Vitor Eco Vitor. Plano 255, adiciona a identificação, desce para 4 mil pés, via chegada bom. Ajuste em Salvador no 04. 4 mil, comunicação, desce via bom. Papa Romeo, Papa Romeo Golf, atenta ao tráfego do Max Jet Romeo nas proximidades da cidade baixa, mantendo 500 pés sobre o voo. Azul 4089, a linha decola sem parada? Afirmativo, a linha decola sem parada, Azul 4089. Azul 4089, está autorizado. Alinhar e decolar pistão na 0, vento 190 graus, 109, agilizando manobra. A linha decola sem parada, o azul. Direto do 1-10771. Salve, nós localizador, Vitor Kilo Delta. Papadango Vitor Kilo Delta, completa final em LS, chama a Torre Salvador.